tudo beija-flor, beija-flor, beija-flor. Que toda a fauna, a flora grita de amor. Quem segura o porta-estandarte tem arte, e aqui passa com raça eletrônico, maracatu atômico. Escrevo o seu.